Oi. O senhor pode falar? Posso. Só um minuto, por favor. Alô. Oi, até. Tudo bem, excelente? Você tá indo embora? Não, tô no diretório, porra. Mas você vai embora hoje? Eu tenho que ir embora hoje. Por quê? Você queria falar comigo? Não, deixa eu falar. Eu gostaria de falar com você, querido. Não, mas pelo menos não. Já marcou. Pelo menos 2 minutos. E você tá onde agora? Que é, mano, eu tô aqui no Sofitel. Onde eu é tô que... indo. Eu tô indo, peraí. Moraes, eu tô indo pro lugar que daqui onde eu tô demora 45 minutos. Só um minutinho, querido. Alô? Alô? Alô? Alô? Aonde é que eu vou? O Centro de Convenções Sul-América. Alô? Caiu a linha. Moraes? Caiu a linha. Oi. Oi, oi. Oi. Presidente, eu vou falar com o senhor. Oi, oi, oi. Moraes. Moraes.